penso em você. E com meus olhos fechados, te vejo ao lado respirando. Sinto um calor se propagando. Noto você na minha frente, se materializar na minha frente, e volto a ver o teu tamanho, saber o teria todo meu ouro, meu amor como garantia, para encontrar um tesouro e não bijuteria. Todo meu ouro, obrigado.